Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado pedindo esmolas de qualquer valor. Falar contigo e através de ti levantar.